幺幺零到收站了，我这个是。 Ingresso, reporte de área de troco na cabeceira do 7. 20, that's all 8. 1208, approach code 2512, obrigado, boa noite. Salvador Pula, approach code 2512, airborne. the frequency is 126, decimal 85. Become able 125, decimal 45. Good evening. flag. Salvador, boa noite, Golo 645, tá fazendo presente, posta, Golo. noite, contato com o lugar. Prazer, saiu da área. Então, vamos para o dia de vocês, saiu da área. Saiu da área, número 300, quando vem com a sim. Gente, já está autorizado por 5 segmentos 0,0 graus no 3 Thank you. alinhando para decolagem na pista do céu. controle Salvador, 120, Decimal 8. 208, 705, contra base. Bom. Patrulha Salvador, boa noite, voo no 705. Voo no 705, contato radar, decolamento 240 via São Bono. 240 via São Bono, voo no 705. Final e começou em Salvador, 1,8 decimal 9.